Você está na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. É isso aí, muito bom dia. O Tema Livre está entrando no ar. Hoje nós vamos tratar de um assunto bastante agradável, um assunto gostoso, embora também tenha lá os seus problemas, que é cultura e cultura de museu. Nós tivemos a inauguração agora no aniversário da cidade, no dia 1º, uma inauguração para lá de solene, com a presença da presidenta Dilma Rousseff, do Museu de Arte do Rio Mar, ali na Praça Mauá, de onde, lá do alto, se vislumbram as obras também no Pier Vaishensky do Museu do Amanhã, que é uma proposta arrojada, uma proposta bastante futurista, uma proposta bastante interessante de um museu, pelo nome você já percebe, é um museu do amanhã. E nós vamos tratar desses museus que estão ali na área da revitalização do Porto do Rio de Janeiro, mas também de outros museus, inclusive, quem sabe até a gente fale um pouco também da Aldeia Maracanã, que é o antigo Museu do Índio e que está no centro de uma celeuma, de uma discussão, de uma polêmica sobre o futuro do prédio ali, daquele prédio do Maracanã, nas imediações do estádio do Maracanã. Para tratar dessa questão dos museus, a começar pelo Museu de Arte do Rio, que já é uma realidade, é a mais nova realidade, nós estamos aqui no estúdio com a historiadora, coordenadora de patrimônio museológico do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, órgão do governo federal, a Vera Mangas. Bom dia, Vera. Bom dia, Golo. Bom dia a todos os ouvintes. Como é que você vê primeiro, a inauguração do Mar, que é um museu bonito, né? Junta duas construções, uma antiga, uma moderna, uma coisa arrojada. E ainda o Museu do Amanhã, que fica do outro lado ali da rua, né? Da Rodrigues Alves, praticamente. Os dois museus, eles estão... são projetos âncoras, né? De toda a revitalização da área portuária do Rio, né? Eu considero bastante importante, né, a criação de dois museus e também de toda a revitalização daquela área, numa área de extrema importância histórica, urbanística, né? Integrar uma região de grande significado histórico, né, para a cidade, enfim, expansão da cidade, de importância econômica e política que teve, né, e tem até hoje. E também a construção de dois museus e todo aquele conjunto de prédios que tem ao redor, né? Quer dizer, a construção de dois museus, ele, ao meu ver, garante, né, e ratifica a importância da cidade do Rio de Janeiro como um grande centro cultural, né, como um espaço importante da cultura nacional, né? Então, acho que é importante, né, que a gente tenha ali não só a revitalização, né, a reurbanização daquela área, e também outros espaços que a gente possa dividir para a sociedade. Né? O interessante ali é que você tem um projeto amplo, um projeto bastante profundo e abrangente de intervenção urbana muito forte, né? De você recuperar uma história daquela área, valorizar aquele terreno onde está instalado ali o Porto do Rio de Janeiro e todas aquelas mediações, e ao mesmo tempo esse destaque para instalações culturais, como dois museus. A gente que tem tão poucos museus aqui e ali, temos dois museus assim, um do lado do outro. Eu queria chamar a participação da Cessa Guimarães, ela é vice-presidente de Relações Socioculturais do Instituto de Arquitetos do Brasil, IAB, RJ, e também diretora cultural do IAB Nacional. Bom dia, Cessa. Queria que você falasse um pouco sobre como é que você vê essas intervenções, como é que essa parte cultural do Instituto dos Arquitetos vê essas intervenções. Bom dia. É um prazer estar com vocês. Realmente, a inauguração do Museu de Arte do Vinho preenche uma lacuna grande, né? Porque instalado numa rótula significativa do urbanismo desenvolvimentista da cidade, une a Avenida Rio Branco ao Porto, também a Avenida Francisco Vicário, completando quase um cinturão, né, de renovação, de requalificação, de apropriação pela população toda, para a sociedade, para a região metropolitana, de uma área significativa da história da formação da cidade. Principalmente, há que destacar no Museu de Arte do Rio, a implantação da Escola do Olhar, que vai, vamos dizer assim, contribuir para a formação de um grande número de pessoas, hoje adolescentes ou crianças ainda entrando na pré-adolescência, que poderão ser cidadãos, né, assumidamente a partir das visões inovadoras do patrimônio cultural, que não é apenas a produção artística, mas sim essa conformação física da cidade que renova o olhar de todos. Certo. Ou seja, você, o Instituto dos Arquitetos do Brasil, do ponto de vista de arquitetura e urbanismo, vocês têm alguma restrição ou alguma observação a fazer sobre esse projeto amplo, não apenas dos museus, mas todo o projeto que também é um projeto cultural, já que ele envolve a vida da população naquela região, que é uma região histórica do Rio de Janeiro e do país? Conforme eu falei, a região é significativa do processo desenvolvimentista da formação da cidade. Então, digamos que o elemento urbanístico mais importante disso, além, é claro, dos armazéns do Porto, é o grande viaduto da perimetral. Esse viaduto sempre foi, desde o nascimento, um elemento polêmico, né? E hoje deixa a população, parte da população, muito perplexa, dado o investimento feito para a construção e o investimento feito para a demolição. Por outro lado, os benefícios podem ser grandes, né? Porque, na verdade, a gente está preparando uma cidade para o século XXI. É claro que essa cidade é uma cidade, uma sociedade digital, e também com a previsão de população decrescente, né, quer dizer, os índices demográficos estão caindo, então a gente não sabe até que ponto a liberação para a construção de tantos metros quadrados dará conta das tendências que estão aí por vir até 2050. Certo. Eu gostaria de chamar a participação aqui também do Washington Fajardo, que acabou de chegar. Ele é o presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade e acompanha muito de perto não só essas obras da revitalização da zona portuária, porque Fajardo, essa obra, ela abrange 5 milhões de metros quadrados, até as fraldas de São Cristóvão ali, né? E o que a Cessa falou agora sobre o elevado ali da perimetral é uma pedra de toque, é uma questão que é muito, eu acho que talvez seja a mais polêmica de todo esse projeto. Mas eu gostaria que você começasse falando dos museus, essa coisa da inauguração do Museu de Arte do Rio, como é que você vê o Museu do Amanhã, as obras do Museu do Amanhã, essa parceria que é feita com a iniciativa privada através de fundações e tudo, mas que você também se debruçasse um pouco sobre essa questão urbanística mais ampla. Ok. Bom dia, Luiz Augusto. Um prazer participar aqui prazer com vocês. Eu acho que é muito importante nesse tipo de reconfiguração de uma grande área urbana a participação decisiva da cultura. Eu acho que essa é uma estratégia adotada por outras cidades. Se fala muito sobre o efeito Bilbao, ou seja, o efeito que o Museu Guggenheim produziu na cidade de Bilbao, ou seja, como a partir da criação de espaços culturais de muita qualidade, expondo a cultura local ou até mesmo criando pontes com outras culturas, ou seja, são espaços culturais que têm uma função local e uma significância local, mas que também criam articulações com redes internacionais do ponto de vista cultural. Então, não tem nenhuma dúvida que o nosso Museu do Amanhã, de um certo modo, ele se insere num circuito internacional de grandes museus. E eu acho que o Museu de Arte do Rio também tem esse papel. ao mesmo tempo que eles têm essa relevância internacional, eles também oferecem para a comunidade local a oportunidade de conhecer mais sobre a nossa cultura, sobre a nossa arte. No caso do Museu da Manhã, falar que é dedicado às ciências, uma oportunidade, então, de visitando essa área, que é uma área que é a menor densidade demográfica da cidade hoje, são 5 milhões de metros quadrados, com somente 28 mil habitantes. Essa é uma densidade demográfica muito baixa, é um mau uso da terra urbana, é um uso muito baixo do ponto de vista até histórico, do investimento histórico que se fez ali, e inclusive é um mau uso até do ponto de vista do investimento cultural, ou seja, as gerações que se sucederam, as tramas culturais que foram criadas ali, os investimentos culturais, porque a cultura também é um investimento, muitas vezes público, mas também individual. Essas famílias, essa oralidade, essa memória, essa identidade, ela está premente, ela está constituída ali. Na medida que essa densidade passa a ser baixa, essa cultura também corre o risco de desaparecer. Então eu acho que esses dois museus agora, né, já pronto, o Museu de Arte do Rio, isso tem um papel importante de fazer esse contato internacional e também oferecer para o carioca, oferecer para as comunidades próximas espaços de encontro, espaços de promoção da nossa cultura, da nossa arte, fazer com que as pessoas visitem esse território, que de uma certa maneira está sendo redescoberto. Então, são estratégias, é uma estratégia importante nesse processo de regeneração urbana, e são legados também que já começam a se constituir. Então, a perimetral, sabemos, é sempre mal entendida pela população, essa demolição. Agora, o benefício de um espaço como o Museu de Arte do Rio, ele é altamente empático e a população percebe como isso é positivo. E começa, então, a descobrir na região portuária um novo lugar, novas possibilidades. Pessoas podem até tomar a decisão de morar no porto a partir da instalação desse tipo de espaço. Então, acho que é um benefício, para o local, para a cidade, também um benefício do ponto de vista internacional. É interessante que essa área, essa região do porto ali, do centro da cidade, como você falou, da baixa densidade demográfica, ela já foi uma área residencial. O centro do Rio de Janeiro já foi muito mais habitado. A Lapa hoje ainda é uma área bastante habitada, muitos prédios residenciais, poucos prédios mistos, né, e muitos prédios residenciais, muitas coisas antigas, e foi uma área recuperada depois de uma degradação de décadas pela iniciativa privada, por uma iniciativa particular. E a área do porto vem sendo recuperada e revitalizada por iniciativa oficial, iniciativa do governo, que segue uma tendência, como você destacou, internacional. E dentro dessa tendência internacional de resgate urbanístico de áreas, tem uma coisa curiosa, que é o valor que você dá ao elemento cultural. Ou seja, a cultura como ator principal num processo, um instrumento principal num processo de revitalização urbana. Não adianta você fazer amplas avenidas, calçadas belíssimas, botar VLT e tudo isso, se você não tem equipamentos que atraiam, como você falou, Fajardo, e que consolidem a ocupação do local como um local de cultura. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Vera. Eu diria que aquela região, né, é um espaço de revitalização, não sei se o Washington concorda, né? É um espaço de revitalização material e imaterial, né? Quer dizer, não só a questão da revitalização sob o ponto de vista urbanístico, né, e cultural, né, evidentemente, ali é uma região que é ancorado por essas instituições culturais, ele vai se tornar uma região muito mais interessante para o carioca, né, para o turista, para o visitante, enfim. Mas também o que nós estamos ganhando com o resgate da memória daquele local, né? A gente sabe que durante as obras, né, de toda a parte dali da revitalização daquela região, foram descobertos alguns vestígios, né, de antigos trapiches, antes. Quer dizer, há também a preocupação de se recuperar, de se resgatar, né, a memória do local, né, a memória das pessoas que viveram ali, das atividades que foram desenvolvidas ali, né? Então, eu considero muito importante, evidentemente, a criação, né, dos museus, né? Isso é fundamental para uma cidade como o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem vivido nos últimos anos um aspecto grande no crescimento, né, de uma forma geral. Seremos, já fomos e seremos aí espaço, local de grandes eventos internacionais. Quer dizer, a cidade, ela tem avançado muito sobre o seu ponto de vista aí de crescimento da área cultural, né, de grandes eventos e tal, mas também essa preocupação de se recuperar a memória, né, a memória da localidade, né, e inserir, evidentemente, a população nessa região. Né? Pois é, essa questão de inserção da população é uma questão que muita gente levanta dúvidas sobre ela, porque no que você promove uma valorização urbana, uma valorização fundiária, você naturalmente vai selecionando as pessoas que vão ocupar esse lugar, porque o lugar vai ficando mais caro. Hoje você já verifica fenômeno de pessoas que estão se mudando da Gamboa e de outras áreas. Nós já temos depoimentos de pessoas que saíram porque ficaram muito, muito caros os aluguéis ali. Agora, independentemente disso, eu queria que a Cessa falasse um pouco sobre essa questão. A Cessa está na linha aí? Está, né? Cessa, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão dessa intervenção urbana, dessa coisa mais ampla nessa área central, e que parece, muita gente critica, voltada para a projeção da imagem do Rio de Janeiro no exterior e não para o proveito do próprio morador habitante do Rio de Janeiro. Olha, Luiz, é o seguinte, a projeção da cidade do Rio de Janeiro no exterior foi fundamental na época da construção do porto. Ora, na medida em que os sistemas de transportes, os navios, mudam, né? Esses sistemas são offshore, a cidade deixa de ser um exportador industrial de peso e, sim, privilegia a cultura, privilegia o aprimoramento de suas instituições de ensino, de suas instituições culturais. É claro que essa projeção internacional, ela se dá num outro momento, né? Afinal de contas, estamos na contemporaneidade e as construções de museus e centros culturais, o programa arquitetônico para a cultura, digamos, é o segundo maior programa realizado no mundo inteiro, só superado pelo programa habitacional. Então, constrói-se mais casas, mas também constrói-se muitos museus. Os escritórios estão são o terceiro do ranking em termos de construções. Então, a gente tem na região portuária a soma dessas três atividades, né? Ou dessas três lugares, lugar de morar, lugar de recrear, lugar de adquirir conhecimento, o lugar de encontro, que é o lugar da cultura, né? E o lugar do trabalho. Então, eu creio que essa imagem internacional do Rio, ela é reforçada com todos esses ingredientes, vamos dizer assim, urbanísticos, que no começo do século ocorreram com a Avenida Rio Branco, no meados do século passado, com a Avenida Presidente Vargas e com a construção do Porto, em 1926, e agora, entrando no século XXI, a gente articula essas três atividades nesse elo que se constitui entre a Praça Mauá e a entrada da Avenida Francisco Picari. Legal. Então, eu não sei se os colegas concordam, mas eu creio que essa imagem internacional, ela é reforçada urbanisticamente nesse sentido, com essas construções que estão previstas, o Porto Olímpico, o Museu de Arte do Rio e a ligação viária que se vai fazer melhor, supostamente. É legal esse paralelo que você fez aí. Eu queria que... Fala um pouquinho aí, Vera. O que eu gostaria de reforçar é o seguinte. É importante, né, a gente ressaltar que essa região é uma região, enfim, significativa de revitalização, mas nós temos ali um eixo, né, que vem da Avenida Rio Branco, nós temos o Museu Nacional de Belas Artes, nós temos outros grandes museus que complementam, né, que criam um roteiro, temos CCBB, né? Então, nós temos aí na região central do Rio um conjunto de instituições culturais, museus e centros culturais que reforçam, né, essa vocação cultural da cidade. Então, a região central da cidade, ela tem uma oferta ao público, né, ao carioca e ao turista, de grandes instituições culturais de relevância, importância. O Museu Histórico Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes, o Centro Cultural O Banco do Brasil, Casa França Brasil, e agora reforçando ainda mais, né, com toda a revisação da região, de uma região, enfim, contígua, né, o Museu de Arte do Rio e o Museu do Amanhã, né? Então, é importante que fique claro que, né, que esses dois museus é um ganho para a cidade, mas nós temos aí um circuito bastante expressivo de museus nessa região, entendeu? É isso mesmo, eu concordo. Eu acho que são novos espaços que vêm se somar ao que já existe. Eu acho que chamar a atenção, por exemplo, para o eixo cultural que se constitui hoje a Avenida Rio Branco, é um aspecto muito interessante. Então, a Avenida Rio Branco, ela tem no extremo o Museu de Arte Moderna, ali no Parque do Flamengo. Isso. Tem a Cinelândia, Centro Cultural da Justiça Federal, Biblioteca Nacional, Teatro Municipal, Museu Nacional de Belas Artes, seguindo mais à frente, Centro Cultural da Caixa Federal, da Caixa Econômica Federal. E aí, passando a Presidente Vargas, temos ali o espaço do IPHAN, somente na Rio Branco, tá? Estou falando somente do que a gente encontra hoje na Rio Branco. Então, e chegando na Praça Mauá, agora Museu de Arte do Rio, futuramente Museu do Amanhã. Então, essa... Oi. Esquecer o eixo que a Rua Acre constitui entre a Parque da República, né? Perdão, sexta rua? Da rua da... Aliás, a inversão da... Olha, já Floriano e Rua Acre ali, né? Eu não estou analisando isso do ponto sistema de tráfego, mas quando ele era no sentido central, Praça Mauá, era melhor, porque representava a chegada ao porto. E na rua do Acre, que se constitui com a Marechal Floriano... a gente também tem uma série de... Tem o Centro Cultural da Life, né? Sim, claro. Tem o Museu do Itamaraty. Tem a entrada do Morro da Conceição, uma das principais entradas. Então, eu acho que você tem razão. A gente acrescenta, né, a isso tudo, todas essas casas de cultura que estão na região. Exatamente. A cidade do Rio é muito... A beira-mar entre a Praça 15 e a Praça Mauá, que passando pelos terrenos da Marinha. Eu acho que isso seria muito produtivo, um promenade que ligasse o Passo Imperial ao Museu de Arte do Rio à borda da água. Eu gosto. Não, é isso mesmo, César. A gente está falando a mesma coisa. A cidade é muito... Uhum. Ele é muito profícuo em espaços culturais, né? Eu não sei se o número está certo, a Vera pode aqui me corrigir. Acho que temos na cidade mais de 100 museus, não é isso? Então, o que eu chamo a atenção é essa... Andando somente pela Rio Branco, a gente tem uma quantidade... Tem esse acervo todo. Um acervo que você aí importante. E é interessante uma coisa que a Cessa tinha falado antes, até da sua intervenção, Vera, que ela estabeleceu o paralelo com o início do século passado, com a Prefeitura Pereira Passos, com a abertura da Avenida Central, que é a Rio Branco, onde vieram a se instalar em sequência esses equipamentos que são hoje museus e que são o Teatro Municipal também ali, quer dizer, tudo isso criou, forjou um perfil. e que agora, com a zona do porto, a zona portuária, Praça Mauá, ganhando essa configuração predominantemente cultural, e também nós teremos um museu também ali no prédio da noite, né? Teremos o Museu do Rádio, que é a Rádio Nacional, naquele prédio, que foi o primeiro arranha-céu da América Latina, e não é só do Rio de Janeiro, né? De hoje você via tudo. Então, quer dizer, você ganha nesse paralelo, Pereira Passos, hoje, você dá uma outra dimensão a esse resgate social, urbanístico, cultural e etc e tal do Rio de Janeiro. É isso mesmo, acho que o desafio que a gente tem, né, estamos aqui na rua Gomes Freire, né, uma das ruas mais bonitas da cidade do Rio de Janeiro, verdade, com um casario maravilhoso e com muitas possibilidades de oferta de espaços, né, de moradia. O prédio do Correio da Manhã, que é belíssimo. Em frente aqui, o Correio da Manhã, em frente à TV, aqui, a Rádio Nacional. Exatamente, hoje. Edifício Art Deco, magnífico. É um edifício que tem, inclusive, ele é do Tribunal Regional do Trabalho hoje isso. Mas ele tem gravado embaixo relevo, lá no alto, Correio da Manhã. Isso também é uma coisa, um detalhe, né, que você não apaga. O que eu queria chamar a atenção, Luiz Augusto, é que o Porto, ele funciona como essa operação urbana do Porto Maravilha, ela funciona como um grande imã urbano. E isso atrai, isso define prioridades, define metas e atrai investimentos e atrai pessoas. É uma área prioritária, mas que produz direta e indiretamente benefícios para todo o centro histórico, na verdade. O grande objetivo de todo esse trabalho é atrair população para essa região. E nesse processo de revitalização, eu queria destacar isso, né? E aí um pouco pegando sobre uma ótica que a Vera levantou, ao mesmo tempo que nós temos então anúncios de grandes torres corporativas, a gente tem também a revelação de achados arqueológicos da cultura negra, né? Então, do Valongo, e essa é uma prioridade. A prefeitura entende que isso tem que ser trabalhado nessa ambivalência, exatamente. Ao mesmo tempo que você tenha espaços de trabalho que sejam contemporâneos, associados até eventualmente, mais uma vez, a circuitos internacionais, como Trump Tower, ao mesmo tempo você tem o resgate e a promoção dessa cultura local. E uma característica muito interessante da região portuária é a forte presença e a permanência da cultura negra através de oralidades, através do próprio samba, da musicalidade, e hoje também com um patrimônio material, que é o Cais do Valongo. Um dos raros patrimônios materiais diretamente ligados à cultura negra e ao nosso passado colonial escravista. A história do Porto do Rio de Janeiro é uma história da população negra, né, nessa área toda do centro do Rio de Janeiro. Essa descoberta do ali no Cais do Valongo e antes até, na década de 90, ainda no Cemitério dos Pretos Novos, que depois foi se expandindo, isso deu uma materialidade, como você falou, a esse período escravagista brasileiro, que nós tínhamos conhecimento através de Rugendas e Debré, por gravuras, né? Então você ali viu o osso, você viu a coisa está concreta na sua frente. E esse aspecto, essa descoberta, parece que fugiu um pouco ao que se pretendia, ao que se imaginava. Imaginava-se uma revitalização da zona portuária, mas com aqueles traçados bonitos, os túneis binários e aquela coisa do VLT lá na beira, ali na Rodrigues Alves, e derruba a perimetral, mas você descobriu ali na Sacadura Cabral, ali na Camerino, na Barão de Tefé, você descobriu um passado que é o mais importante legado da cultura negra, da participação negra na América, não só no Brasil, na América inteira. Os caras que têm o museu em Boston, que trata dessa cultura negra, vieram aqui para dizer, cara, isso aqui é muito mais do que o que a gente tem lá. E é verdade, quer dizer, o cais do Valongo era o cais onde chegou o maior número de escravos. Como é que o IBRAM, que cuida de museus, vê esse museu a céu aberto, que é uma descoberta recente, na verdade? Então, o Instituto Brasileiro de Museus, ele tem essa preocupação, evidentemente, assim, se nós agora estamos fazendo até uma retrospectiva, uma avaliação dos últimos 10 anos, né, na área de museus, e a gente... pode observar pelos dados, né, que a gente vem apurando, de que essa área, tanto de museus físicos quanto a área de recuperação, né, da memória, né, de uma comunidade, de uma coletividade, ou de uma determinada enfim, é uma coisa extremamente importante, e que a gente tem feito um esforço enorme de trabalho para... Enfim, de resgate dessa memória. A gente tem os pontos de memória, que exatamente é trabalhar a questão dos valores, né, de um determinado local, de uma determinada população, buscar uma forma de guardar essa memória por meio da oralidade, por meio de, enfim, objetos e elementos que a gente considera, junto com aquela comunidade, importante. Né? Mas o IBRAM atua nisso aí? O IBRAM tá em contato com esse pessoal lá, por exemplo, do Instituto Pretos Novos, do Circuito da Herança Africana, que está ali. Sim, o IBRAM cria alguns pontos de memória. Sei. Que exatamente é a recuperação e resgate, enfim, desse patrimônio imaterial, né? Então, nós temos no Morro da Conceição, nós temos isso, em vários pontos da cidade, essa preocupação, né, de se estabelecer uma ação efetiva, né, de resgatar a memória, enfim, da história, né, da cidade, por meio de várias manifestações culturais. Eu vou aproveitar que nós estamos nessa questão para estender um pouco, sair da área do Porto, e já que nós estamos falando desse resgate histórico, falar da questão dos quilombolas e da questão até dos índios na aldeia Maracanã, que são remanescências de um período, os índios nem tanto, que não é do tempo que os índios ocupavam isso aqui, mas é do tempo em que eles eram recebidos pelo Marechal Cândido Rondon ali naquele prédio, e eles ocupam desde 2006 o prédio ali com a aldeia Maracanã. Mas os quilombolas ali, por exemplo, do Sacopã, que é na Lagoa Rodrigo de Freitas, eles ocupam aquela área já há muitas décadas. E é uma discussão. Isso aí também não é uma coisa cultural que deveria merecer essa atenção nesse resgate imaterial até? Não é importante isso nesse contexto? Sim, o IFAM mesmo tem um trabalho também bastante importante nessa área de patrimônio material, né? Então, não só o IBRAM, mas o IFAM, como a própria prefeitura também, e acredito que outros órgãos de cultura que têm essa preocupação e esse trabalho direto, né, com a questão da preservação da memória, né, das nossas culturas, né, elas são importantes, e temos várias ações, né, várias... Certo. Ô, Cessa, na época da realização da Rio Mais 20, houve uma reunião paralela ali naquela construção Humanidades, que ficou ali no Forte Copacabana, que foi uma conversa muito interessante, até um momento em que a CEDURP, que é responsável maior pelas obras da revitalização do Porto, teve a oportunidade de expor essas características da revitalização no Rio de Janeiro, que tem peculiaridades que fogem aos comparativos que se faziam com Puerto Madero, que era um porto desativado em Buenos Aires, até com Melbourne, na Austrália, e com Copenhague, né, Dinamarca, que também foram expostos nesse encontro. Agora, eu gostaria que você, Cessa, e depois o Fajardo, falasse um pouco sobre essa questão dessas peculiaridades da revitalização do Rio de Janeiro, no contexto que você até lembrou ainda há pouco, Fajardo, dessa coisa de Bilbao, dessa coisa de você ter as comparações internacionais e os paradigmas internacionais, e nós vamos formar um outro paradigma aqui no Rio de Janeiro. É isso, César? Olha, nós temos desde a década de 1950, né, o estabelecimento do que a gente chama de cidades vitrines, que são cidades que utilizam a matriz cultural para garantir uma sustentabilidade no sentido da permanência e da proteção de seus patrimônios. A indústria de turismo está extremamente associada a isso, né? E o Rio de Janeiro tem uma peculiaridade em termos de Brasil e também em termos internacionais, porque tem os maiores centros de ensino do país, os mais antigos, os mais tradicionais. Então, a gente tem na cidade uma característica muito especial de associar o tema da cultura, né, para a população em geral, mas o tema da cultura no sentido do conhecimento técnico, científico, nessas instituições. Então, na verdade, a programação dos museus, dos nossos museus e dos nossos novos museus, né? Por exemplo, o Museu da Imagem e do Som com relação à nossa música, o Museu de Arte do Rio com relação à arte representativa da ideia da nossa cidade, está associada a todos os outros museus que nós temos. O Museu Histórico Nacional, por exemplo, é uma situação especial na cidade, porque contém o acervo mais significativo sobre vários aspectos. Contém uma coleção de moedas excepcional. Então, é uma fonte de conhecimento do nosso país, da nossa região e também de outros países, em razão dessa importância que o seu acervo expressa. Então, o Rio de Janeiro é especial nessas cidades vitrines, não apenas pela sua conformação física belíssima, mas sim pelas possibilidades concretas de produção de conhecimento sobre o Brasil e também sobre as outras civilizações que por aqui passaram e que contribuíram para a nossa constituição social. Fajardo, queria que você fizesse algum comentário sobre isso também. A Cessa colocou muito bem. Eu acho que o acréscimo que eu poderia fazer é que a revitalização de áreas portuárias constitui-se um tema também específico no campo do urbanismo e que envolve praticamente todas as cidades do mundo, né? As cidades do mundo ocidental, de uma certa maneira, iniciaram esse processo a partir da própria do rearranjo dos fluxos do mercado portuário, né? Do fluxo marítimo dos portos. Da modernização, né? Dos portos. Então, isso se transformou muito a partir da Segunda Guerra Mundial. Os portos que se modernizaram conseguiram manter a sua relevância. Você vê uma decadência de uma série de portos no principalmente nas cidades ocidentais, e que então passaram a se dedicar a essa revitalização dessas áreas. Tem um aspecto interessante, então, falando sempre de área portuária, que é o local da cidade que é um ponto de contato com outras cidades. É verdade, né? Então, isso tem sempre um valor cultural, seja em que cidade for, é ali embutido, né? Um local de contato, de trânsito, de deslocamento, pelo fato, obviamente, dos portos se darem na água, né? Então isso constitui sempre, do ponto de vista da paisagem urbana, um elemento muito interessante, que é como se fosse uma fachada urbana, né? Porque então os portos têm essa capacidade de constituir uma imagem síntese da cidade. Simplesmente... E eles são realmente porto de entrada, né? Quer dizer, uma porta, claro, de entrada, claro, da cidade. Exatamente. Né? Então, várias cidades se dedicaram a isso e a gente percebe sempre como o componente cultural, né, aparece. A gente observa bem sempre como tem uma prerrogativa, uma preocupação de incremento de moradia e como a Cessa bem mostrou esse interesse turístico que essas áreas também acabam demonstrando e acabam fomentando. Então a gente vai ter, é muito conhecido, né, como eu disse aqui antes, o caso de Bilbao, mas nós temos aí desde a Ópera de Sydney, a Ópera de Oslo, agora em construção a Filarmônica de Hamburgo, o Porto de Gênova é uma grande experiência, eu acho que Barcelona também é bastante significativo, uma cidade que não, aí nesse caso não mantinha uma relação com o mar, né? Uma cidade que estava organizada espacialmente para continente, para dentro. Exatamente, para dentro. Isso mudou, eu acho, com as mudanças mais radicais. De certa forma, o Rio de Janeiro também ficou muito tempo, né, voltado para dentro. E, agora, e depois de uma certa urbanização do meados do século passado, é que foi se virando para o mar, né? É curioso isso, Luiz. Na verdade, a cidade sempre teve essa... A região portuária sempre foi... A frente mais importante em termos de fluxo de mercadorias, pessoas, claro. E até a própria organização. As pessoas moravam social, e ainda moram no porto. É verdade. O que a cidade faz é, né, a partir então de Pereira Passos, digamos, uma ideia mais romantizada da paisagem, e a paisagem passa a ser construída como um valor a ser exibido. Então, nesse sentido, a Rio Branco ela tem esse componente de então mudar esse eixo, então sair da Baía de Guanabara e virar para a frente oceânica. E agora, de uma certa maneira, eu acho que a gente resgata de novo esse componente da Baía, e aí torcendo para que a Baía também possa brevemente despoluída, e aí sim a gente tem um resgate mais esplendoroso da cidade do Rio de Janeiro. Eu queria trazer um aspecto eminentemente cultural e histórico para Vera falar aqui um pouquinho sobre ele, que a construção do Museu do Amanhã. E acontece no Pier Vaishensky, Oscar Vaishensky. Esse pier foi construído em 1948 para a Copa do Mundo de 50. É interessante você ver que nós estamos passando hoje por experiências urbanísticas importantes com vistas a uma nova Copa do Mundo, a um novo evento esportivo como aquele. Mas o que interessa nisso aí é mostrar como o avanço, né, dos transportes, né? Hoje todo mundo fala da ampliação do Galeão. Ninguém fala da ampliação do porto para chegar a delegação de futebol, não vai chegar. Em 48 pensava-se assim. Em 50 os pessoal chegava, muita gente chegava de navio, né? E hoje você pensa no Porto do Rio mais como o espaço do Museu do Amanhã, e você ter um espaço maior, o Pier Y, que está sendo discutido pelas docas, para você ampliar a capacidade de atracação de navios, de passageiros. Não é? Quer dizer, você resgata a vocação turística, que também foi uma coisa que foi pensada em 48 com o Pier Vaishensky. Eu queria que você situasse essa questão em termos históricos e culturais da sua cabeça aí, né? Pra gente. Não tem muito a ver com o IBRAM, não é um museu, mas é um museu vivo, na verdade. Não, esse deslocamento, né? Quer dizer, o porto hoje como atividade econômica, ele está indo para outras regiões, né? Itaguaí, lá, Sepetiba, quer dizer, houve esse deslocamento, e hoje o porto, a região portuária, ela está, enfim, focada nesse projeto de revitalização, que entra aí o aspecto cultural e também de passageiros, porque o Rio de Janeiro é um circuito importante turístico, especialmente dos cruzeiros que aqui atracam, né? Então, essa mudança, né, de local econômico, né, enfim, deslocar uma atividade econômica daquela região para uma outra, quer dizer, faz parte de todo o processo de desenvolvimento da cidade, né? Quer dizer, se hoje em dia a gente está trabalhando, né, tentando viabilizar, né, um maior aparelhamento dos aeroportos do país, né, quer dizer, houve vamos dizer assim, esse desenvolvimento, né, da aviação, e que as pessoas hoje, com menos tempo e com avanço, enfim, do transporte, a gente tem um deslocamento maior aéreo, evidentemente. Né? É como o Fajardo falou, quer dizer, o porto, por exemplo, ele passou por uma modernização, até porque você já não precisava mais daqueles armazéns graneleiros, aquelas coisas, você tinha os contêineres. Os contêineres hoje é que são, né? Então você tem que ter pátio de contêiner, não tem que ter armazém graneleiro mais. Então isso é uma modernização do porto. Claro. E que a gente está vivendo hoje a discussão de operação do porto, como é que precisa ser modernizada. E essas operações também estão indo para outros locais, quer dizer. A região portuária do Rio, ela vai se afirmar de fato como uma região importante para a cidade, né? Evidentemente, para essa questão turística, né? Porque já é um, nós tivemos agora um atracamento recorde, né? de cruzeiros. A cada ano vem subindo, vem aumentando, e mais, o período da temporada está ampliando, começava em maio, já está em abril, daqui a pouco não tem, e vai emendar fevereiro com janeiro, e vai ser o ano inteiro de navios de cruzeiro parando aqui no Rio de Janeiro. E eu acho também que tem a ver com o próprio desenvolvimento da cidade, quer dizer, a cidade vem se aparelhando com bastante qualidade, né? As nossas instituições culturais, elas têm tido programações, exposições, enfim, exposições a públicos de qualidade. Então, o Rio de Janeiro tem a sua malha viária, tem passado por uma transformação significativa, até por conta dos eventos que a gente está recebendo, né? Isso é um legado que a gente está tendo de todos esses eventos que vem acontecendo, né? Então, a cidade como um todo vem se transformando, né? E, evidentemente, que essa região específica do Porto, né, que é um projeto que já vinha pensado há muitos anos, quer dizer, houve esse esforço de se revitalizar. Essa região é um esforço que já vem de muitos anos, né? Já era um desafio, né, para as autoridades aqui da cidade, né? E que agora a gente vê concretizado, quer dizer, a gente chegar na cidade, né? Eu digo sob o ponto de vista do turista, do visitante, chegar à cidade, sem esquecer da população carioca, evidentemente, né? Mas chegar a uma região que era completamente, né, degradada, as pessoas tinham medo de visitar, de passar, e a gente recebe equipamentos de qualidade, vê toda a requalificação urbana do local, é um ganho para a cidade. É verdade. Né? Eu queria puxar aqui para o Fajardo uma história, a Luciana me passou uma pergunta aqui que eu acho interessante. O que está se pensando para a área da Leopoldina, ali no Francisco Bicalho, aquela área, porque é a extensão, né, natural. Eu sei que a gente está com plano até rodoviária, eu sei dos planos até rodoviária, mas eu queria saber daí, o que está se pensando? Você sabe direitinho aí para dizer para a gente? Acho que eu consigo dar um panorama sobre o que vai acontecer ali. Na Francisco Bicalho, então, onde é próximo ali ao Morro do Pinto, próximo ali à rua, ali não é Pedro Ernesto, falhou agora o nome da rua, ali vai ter o Porto Olímpico, que foi fruto de um concurso de arquitetura promovido pelo IAB, e vai funcionar durante as Olimpíadas como vila de árbitros, e é uma criação ali, uma promoção de cerca de 1.300 unidades habitacionais. Isso depois, então, se converte, então, numa importante área residencial ali da área. Em outras áreas da Francisco Bicalho, a gente já viu aí anúncios de empreendimentos privados, né? Do outro lado da Francisco Bicalho, do mesmo modo, o gasômetro também está, a área do gasômetro está também em processo de negociação também com um empreendimento também privado. E próximo ali do outro lado, pelo outro lado então da Francisco Bicalho, também previsto para as Olimpíadas um espaço de hotel e convenções que funciona para as Olimpíadas como um espaço de mídia. São as informações gerais que eu tenho, no lido especificamente com esse tema. E falando especificamente da Estação Leopoldina, ela está, de certo modo, vinculada a esse projeto do trem de alta velocidade. É verdade. Então, isso acaba, eu acho que é um excelente uso para o espaço. E estamos aí na torcida para que esse projeto se aconteça de fato, que possa recuperar o edifício, que é um edifício muito bonito da Estação Leopoldina. Então a Francisco Bicalho, ela tem uma relevância importante nesse processo de revitalização da região portuária, porque ela é uma área onde é possível as construções de maior altura. Ela é uma avenida que passa a ter um componente, então, de uso misto mais interessante, escritórios, moradia, espaços de hotel, né? Oxalá com trem de alta velocidade. E E ela faz essa articulação que é muito importante também da região portuária com o São Cristóvão, com a Cidade Nova e com a proximidade com a Tijuca. Então ela tem uma posição estratégica, porque é uma área de articulação do porto com outras áreas da cidade. É uma área de fluxo, né? Exatamente. De pessoas, é isso aí. E o interessante que você falou, eu vou pedir para a Cessa falar um pouco sobre isso aí, é essa coisa do novo e do antigo, do passado e do futuro, que estão intimamente vinculados. Você falou ali da estação da Leopoldina e do trem veloz ali, né, que vai ser instalado, que é uma coisa, é uma convivência, né, do passado e o anacrônico e o futuro e o hoje. E você tem a mesma coisa no mar e ali do lado, né, você tem tudo ali, é muito passado e o presente, jogando para o futuro. Cessa, como é que você fala? Eu gostaria que você fizesse sua intervenção final, que nós estamos chegando ao final do programa, até porque o Fajardo lembrou que vocês do IAB participaram, também são parceiros aí até nessa promoção desse concurso ali do PIA, né? Do que era? PIA Olímpico, Porto, né? Porto Olímpico. Ah, Porto Olímpico. A organização do Porto Olímpico pelo IAB realmente é um marco no sentido da luta pela concentração, pelo aproveitamento dos espaços vazios da cidade, no sentido da não expansão urbana. Quer dizer, o Rio de Janeiro, tradicionalmente, né, embora pareça paradoxal, é um lugar do convívio entre a modernidade e a tradição, né? Apesar das divergências, a gente vê claramente como o Instituto do Patrimônio Histórico Nacional foi mestre nessa plataforma de aliar modernidade e tradição na cidade, né? A gente vê todos os espaços originais da cidade, que são marcos da formação, né? O marcos também dos sistemas de governo, eles foram modernizados com o aval do IPHAN. Então, nós temos agora, recentemente, o trabalho do IPHAN junto à Marina da Glória, com a modernização das instalações para aproveitamento, etc. Isso no sentido de promover a concentração e o aproveitamento dos equipamentos existentes. Então, eu creio que o próprio mar, como você disse, é uma metáfora muito significativa disso, na medida em que a renovação de um edifício modernista aliada à preservação de um edifício eclético mostra como o Rio de Janeiro trabalhou muito as linguagens que contribuíram para essa diversidade que a cidade apresenta, não só do ponto de vista sociológico, mas do ponto de vista urbanístico e arquitetônico. Ok, Cessa. Muito obrigado pela sua participação no nosso debate aqui hoje, que na verdade foi um painel sobre essas modificações urbanísticas no Rio de Janeiro. Eu queria fazer o registro aqui do e-mail que foi mandado pelo Tito Mineiro, advogado, que diz que o assunto é muito importante. Vê-se, por exemplo, o projeto já em fase de encaminhamento do Museu Marinheiro João Cândido, em São João de Meriti, que é a última morada do líder negro da revolta da Chibata. E é interessante lembrar isso aí também, que faz parte desse contexto de museus, né, de coisas que... Isso para encerrar, né? Eu gostaria de agradecer a você, que veio, Vera, você. Eu sei que veio sem muito... muita informação, mas veio com boa disposição para debater e acabou entrando bem na nossa conversa aqui. A Vera Mangas, historiadora, coordenadora de patrimônio museológico do Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço bastante a participação e o quanto é importante, né, para o IBRAM e para o conjunto da sociedade, enfim, essa discussão em torno dos museus, da preservação das nossas memórias. Então, eu agradeço o convite. Legal, muito obrigado, o Fajardo. Eu quero agradecer você também. O Washington Fajardo é o presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade. Já deixar aqui avisado a você a advertência de que você será convocado oportunamente para nós debatermos outros assuntos que são muito ligados à cidade. A nossa audiência é basicamente Rio de Janeiro mesmo. Mas muito obrigado pela sua boa vontade de vir aqui hoje. Não, Luiz Augusto, eu que agradeço. Eu adoro o rádio, acho que é uma mídia muito importante. é uma mídia tradicional, mas que também se renova, assim como as nossas cidades. Eu queria, então, só para encerrar, muito rapidamente, fazer esse comentário de que esses atributos culturais de memória e identidade, eles sempre são destacados quando a cidade se candidata a esses grandes eventos internacionais. Então, é importante que nesse processo, então, de realização desses eventos, o patrimônio esteja dignamente também apresentado, recuperado. O Porto, a gente conseguiu isso, tem um mecanismo, 3% do recurso da operação urbana para a área é dedicado especificamente para patrimônio. Estamos fazendo muito resgate de patrimônio na região portuária. A gente quer levar isso para toda a cidade, e esse é um dos melhores momentos da cidade do Rio, da história do Rio de Janeiro. A gente tem que aproveitar isso com inteligência. Essa é a grande mensagem que o patrimônio cultural traz para a gente, que é qualidade e inteligência. Legal, o Tema Livre fica por aqui. Um bom dia para você. Amanhã às 10h05 nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. Apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.